Estou vivendo outro que achava que não viveria. E estou aguardando a força que vem da tua alegria. Quero minha vontade, teus planos são maiores. Não quero interromper. Sou irresponsável em tentar recomeçar minha vida. Mas seria um tolo se achasse que conseguiria. Sem tua presença a me conduzir, eu morreria. Machuca até curar, mas vai chegar o dia, tua alegria será a minha e tudo vai começar minha vida. Mas seria um tolo se achasse que conseguiria. Sem tua presença a me conduzir, eu morreria. Deixa até tudo acabar, pois vai chegar o dia que tua alegria será a minha e tudo vai mudar. Pega na minha mão o que eu preciso. Precisa falar só teu sorriso, é o suficiente, é o suficiente. Pega na minha mão o que eu preciso. Precisa falar só teu sorriso, é o suficiente, é o suficiente, é o suficiente. Deixa eu chorar até tudo acabar, pois vai chegar o dia, tua alegria será minha e tudo vai mudar. Sim, vai chegar o dia, tua alegria será minha. Tudo vai mudar.